sobre a terra. Computadores, leis e radioatividade. Não adianta se esconder, se proteger e nem correr, já não dá tempo mais. Tudo vai bem, sem perder a calma, tudo fica bem. Tudo vai bem, sem perder a calma, tudo fica bem. Computadores, leis e radioatividade. Não adianta se esconder, se proteger.